Vai pegar nunca, só 2015. Vou botar pra machucar. Piquezinho do screen. Calma, respira, relaxa novinha. Tá, tá, tá, tá. Alô, tá. Poderia falar com o GLK? Balança o ombrinho, balança o ombrinho, balança o ombrinho, balança o ombrinho. Trava, para. Então joga, cabelo. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do salto. Vem. Vem. Então joga, cabelo. Vai pegar nunca, só 2.500. Vou botar pra machucar. Piquezinho do screen. Calma, respira, relaxa novinha. Tá, tá, tá, tá. Alô, poderia falar com o GLK? Balança o ombrinho, balança o ombrinho, balança o ombrinho, balança o ombrinho. Trava, para. Então joga, cabelo. Vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do salto. Vem. Então joga, cabelo.